luxuosa Carroça da Saudade, com Wellington Franjinha. Oferecimento Júnior do Comércio, RW Multimarcas, Malucos Lanches, Estrela Tour, Rony Autopeças, Oficina RC, Gilson Lanches, Tacacá da Diva e Oficina Nogueira. Vem daí, Lúcio C10. Aperta o rec e põe pra moer. Consigo viver sem ter amor. Não existe sabor na minha vida sem o toque desse teu amor. Não tive saída. Amar, amar, sempre vou te amar. Só teu amor supera tudo. É como um pássaro que voa, voa livre sem cessar. Galera, boa noite a todos, valeu Turinho. Vamos detonar, aniversário da mansão. Não consigo viver sem teu amor. Não existe sabor na minha vida sem o ponto desse teu amor. E aí, babuíno? Não tive saída. Amar, amar, sempre vou te amar. Só teu amor supera tudo. Começando nesse clima, viu, Boca? Hoje tudo começou aqui na mansão. Essa roça legal que a gente detonava por aqui, hein? Bora que oração! Voa, voa, voa livre como um pássaro. Vai voando pro infinito e lá no céu irá chegar. Perdoa por eu ter te escolhido pra ser pra sempre minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Perdoa por eu ter te perdoado na hora que devia te esquecer. Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você. Eu te salto, eu não te prendo, eu te livro mais do que preciso. Eu quero, eu posso te obrigar a me querer na sua vida. Desenganos, sei, acontecem, desenganos vão, desaparecem. Eu não posso, eu não vou passar a barra pra você gostar de mim. Boca, agora na carroça, mandando ver. O tempo coloca tudo no seu lugar. Se vou te esperar ou não. Tudo no seu lugar, papai. Quem sabe aquilo que tem que ser, será. DJ Franjinha.

essa cidade, tudo ficou entre nós dois. Uma noite em claro e o claro da noite vem depois. O que aperta o peito é o tempo, é o cheiro. O amor é assim. Eu quis você pra mim. Eu quis você pra mim. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Na chuva da tarde os passa a vida e é sempre assim. Pra você pegar a patroa, ir pro salão, dançar essa música agradável, né? Minha solidão. Ficar só no cangote dela, dando aquele cheirinho. Minha solidão. Ficar só na moral. E a gente vai detonando, muito som. Já já a sequência da Caixa Preta. Como é que é? Peguei pra cantar na beira de rio. Meu coração mandei a saudade te buscar pra perto de mim. Se eu debrucei sobre o meu verso, o violão, um beijo no tempo segurei e guardei pra você aqui. Dança aí, boca, como é que é? Bora em coração. É que nessa cidade as mangueiras falam sempre em ti. Na chuva da tarde os passa a vida e é sempre assim. Eu te procurei, te achei em minha solidão. A minha solidão. Só na manhã é a carroça da saudade. Peguei pra cantar na beira de rio. Lúcio Campos, na cidade. Te buscar. Tudo já gravando o CD do Franjinha. Como é que é aí, Coracim? Se eu debrucei por sobre o meu verso, o violão, um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Se eu debrucei. Já tem CD do Toninho aí, galera. CD do Toninho ao vivo aqui atrás da carroça. Ou com o maluquinho aí no salão. Segurei e guardei pra você. Nessa cidade as mangueiras falam. Eu não poderia faltar, né? Meu amigo Marcos, Nayane Costa também, os tops da carroça. Casal que eu dou valor, pode crer. É que nessa cidade as mangueiras falam. Alô, senhorita! Bora, Marcos! Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você Sidney também, Miriam. A Nésia, toda a galera do Paracuri 2. Já por aqui, um grande abraço do Franjinha. Pra onde vou? E onde venho? Não importa, pois já passou. Luxuosa carroça da saudade. O que importa é saber pra onde vou. Carroça da saudade. Uhul! Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada, mas tenho o sol como amigo. Traz o que é seu e vem morar comigo. Uma palhoça no canto da serra será nosso abrigo. Traz o que é seu e vem correndo. Vem morar comigo. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Tem um violão que é pras noites de lua. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Sequência pra lembrar, viu, careca? Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo. A carroça da saudade. porque aqui é a carroça. DJ Wellington. Eita, carroça pai égua. Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Pois é, meu irmão. Tem um violão que é pras noites de luar. Tem uma varanda que é minha e que é sua. Vem morar comigo, meiga senhorita. Vem morar comigo, oh, oh. Comigo, doce meiga senhorita. Vem morar comigo. Eu tanto preciso ter você comigo, poder te amar e me envolver, viajar no tempo. Quero teu carinho, pois estou sozinho. E no teu colo eu vou deitar e flutuar no vento. E ao dormir então. As meninas de Santa Isabel também, alô Sorinha, aí do comando das meninas. Ouvindo fronteiras, estão aqui com ela, sim, pode crer. Amanhã tem Castanhal, hein, Sorinha? Eu e você, você e eu. Agora, sempre. É de luxo. Ah, como eu queria ter você um dia somente pra mim. Uhul! Vem amor comigo, que eu tanto preciso ter você aqui. Te dar o meu amor, sentir o teu calor até o fim. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, vem pra mim. Eu também preciso ter você comigo, poder te amar e me envolver e viajar no tempo. Estou sozinha e no teu colo eu vou deitar e flutuar no vento. E ao dormir então poder sonhar em uma fantasia poder. Marcos e Nayane, o casal top da carroça. Aqui estou com você, feliz em nosso paraíso. Ah, como eu queria ter você um dia só. Preciso ter você aqui. Toca uma música aqui, o nosso amigo. Nosso amigo Boca de Coraci. Lembrar da época do Xodó. Te liga aí. Quero te abraçar, quero te beijar. Vem pra mim. Vozes no meu rádio, oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo, oh, oh. Desculpa, estranho, eu voltei mais. Um abraço pra você lembrar. Alô, Gleice, um abraço pra você. Tá juntinha também. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi algumas vezes. Vou lembrar, cheiro verde. Escapa o risco, as luzes queimam, céu, nariz azul, desculpa, estranho, eu voltei. brilhei mais puro no céu. A lua ao lado escuro é sempre igual. O espaço, a solidão é tão normal. Desculpa, estranho, eu voltei mais puro que o céu. Vamos nessa, galera, pra lembrar como é que é. Sempre está lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua azul. Está lá e vê-lhe voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e vê-lhe voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi a lua azul. Um sonho, a gente fica junto, andar a pé na chuva, sem medo de amar. Lembra Minuíra também, o Ruivo Barão, tudo que dá por aqui, um grande abraço pra você. Das tardes de domingo, da mágica no olhar. Bora curtir, como é que é? Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá, ficar sem você não dá. No porta-retrato se abraçando, momentos que ficaram difíceis de esquecer. Uau, uau, uau, te amo. Sei que ainda me ama. Bateu saudade, chama que eu volto pra você. Comando DJ Wellington Franginha. Ellen Patrícia, isso é cheiro verde. Aceitar que tudo. Uma versão bem legal da cheiro verde. A gente detonar aqui no aniversário da mansão em Colassi, viu? E meu a gente vai detonando o nosso CD ao vivo. Pra você voltar. Eu hoje acordei pensando e chorei sozinha. Eu não acreditei, você não estava mais. Me belisquei com força e vi que não era um sonho. Tentei. Versão sensacional da nossa rainha da saudade. E não Cleide Moraes. A gente detona aqui na Luxuosa. Andei a casa inteira e louca, gritei seu nome. E o abajur da sala aceso me fez lembrar das horas de amor, das juras de amor e plano, de

ilusão se envolver nessa paixão e nem me diz porquê. Agora a sua saudade é de luxo. Essa detonando e cola assim, como é que é? E aí? Além dessa fronteira, deixei meu coração a palpitar por alguém que me fez feliz. E por isso que eu sinto toda essa emoção e lhe dedico nesta minha canção. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero e darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero e darei tudo que existe. DJ Wellington Franginha, aqui o povo gosta. Além dessa fronteira, deixei meu coração a palpitar por alguém que me fez feliz. E por isso. Gente, Danilo, considerado, um abraço pra você. Rapaz, esqueci até o vídeo, hein, Danilo? E lhe dedico nesta minha canção. Meu amor, esse é um garçom, um balde de cerveja aqui com Red Bull. Não consigo viver aqui na carroça. Assim, volte logo, meu bem, eu te espero e darei tudo que existe em mim. Sem você, meu amor, não sou nada. Não consigo viver triste assim. Volte logo, meu bem, eu te espero. Jay Wellington comanda. Você certa vez me falou, olê minha mão, que eu podia amar, mas temer o meu coração. Vamos nessa pra lembrar, como é que é? Olhando em seus olhos, cigano, eu me apaixonei. Luxuosa carroça da saudade. Você foi embora, mas todo esse tempo eu me procurei. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tenho você, tenho de volta meu coração. Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tendo você, tenho de volta meu coração. Tentasse amar outro alguém pra esquecer. Já por aqui, o nosso amigo grande Williams. Essa mulher que eu beijava, pensava. O nosso fotógrafo oficial, Marcelo Araújo. Agora a vida pra mim com você tem valor. Conselheiro tutelar de Santa Isabel. A solidão vai ter fim, eu não vou mais sofrer de amor. Alô, Seco Produções! Cigana, você voltou pra ler de novo a minha mão. Cigana, tenho você, tenho de volta meu coração. Cigana, você. Claro, Seco Produções, ao lado dele, sempre, Williams. aqui é. Carroça da Saudade, o campeão de público no Pará. DJ Wellington Franjinha. Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? Coisa de louco. Aquele gritinho tradicional, hein, Pantera? Que a galera já adotou como seu grito. Pois é. E na verdade muita gente pede esse grito aí do Pantera. É. Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Como você fez a minha cabeça? Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco. Você não sai da minha cabeça. Coisa de louco. Como você fez a minha cabeça? Quem escolhe a melhor é você. Carroça da Saudade. Aqui o golaço é seu. Wellington Franjinha, tocando a saudade com estilo e bem agradável. O João também, nosso amigo Ticho. Tá por aqui, toda a equipe TJ. Grande abraço. De gente. Galera de Jeripaúba, de Colares. Gente, tá por aqui, só de boa. Se você... Fliperama, a lanchonete, todo lazer me lembra você. Coisa de louco. Vida Dilma também, o seu Antônio. Você não... Por aqui um grande abraço a você. Fala, seu Antônio. Coisa de louco. Como você fez a mim? Agora você tem a luxuosa. Vem você também recordar conosco. Você não sai da minha cabeça. Aniversário da mansão. A gente detonando em Colaci. Vai curtir a saudade em Brasília. Vai detonando muito som pra galera. E a galera pode dançar, pode chegar juntinho. Muita gente chegando. Vamos lá! A luxuosa pra você, detonar! DJ Wellington! DJ Wellington Franjinha! Não consigo conter o meu desejo de amar e ganhar o seu amor. E aí? Tanto tempo eu te espero, é você que eu tanto quero, meu amor. Eu não tenho ninguém, estou sozinho. Amargurado está meu coração. Paulinho do Outeiro, o respeitado do Pará. De meus carinhos, quero ter seu sorriso. Mais uma do Grandalhão. Querida, me dá o seu amor. Eu só quero. Eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. Abraçar também o nosso amigo Galo, o grande Galo Promoter. Um abraço do Brasilinho, Galo. Eu e você, você e eu. Grande Galo, amigo de velhos tempos. Da época de Davison. Bora, Galo! Quero te amar sempre. assombração, mano. Que vê isso aí, boca. Quero te amar e sempre viver com você. Quero te amar e sempre viver com você. Meu amigo Fernando da Estrela Azul, tá na área. Um abraço no Branjinha. Alô, Fernando! Bora, Falcão, bora, Falcão! Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você. Olha o Falcão amanhã, confirmando a presença em Castanhal, viu, mestre? O Falcão amanhã. Minha vida é para quem ama. Falcão, o grande luxuoso da carroça. Mas eu tô. Ele tá na área, mas ele gosta dessa, maestro. Da Pólvora Falcão Luiz Silva. Mas o bom que apareceu na minha vida. E aí, neném, o Sushi Benjamin me mostrou uma saída. Cadê as fotos? Mas o bom que apareceu na minha. A próxima não vai mais. Mas o bom que me mostrou uma saída. E acabar de vez com a minha solidão. Que beleza, maravilha! Deixa eu falar aqui. Site esportivo do estado do Pará, Iribet91.com, hein, galera? Aqui com a Laxinha, Iribet91.com. Pode falar com meu amigo Diego Mesquita. E você vem fazer parte da família Iribet91.com. O melhor site esportivo do estado do Pará. Você pra me convencer que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão. E o melhor sushi do estado do Pará, Sushi Benjamin, galera! Pode ligar aí, aí no telão vai aparecer. Você pode ir pelo iFoods e digitar lá Sushi Benjamin, vai aparecer. E você também pode pedir através do telefone. Pega aí no telão da Luxuosa Sushi Benjamin, o sushi da emoção. Minha vida, anjo bom que me mostrou uma saída. E acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre. A Frangília vai detonando e mandando muito som, que a galera dá valor. Da Pólvora Falcão Luiz Silva. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Um minuto que eu vivo sem te ver, me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Feito só de paz, minuto sem te ver. Nosso amigo Nonato, vem na guarda. Um abraço pra você. Por aqui, só de boa. Acompanhando a saudade. Como é que é então? Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim. Pálvora Falcão Luiz Silva. Ele dá valor para Falcão, como é que é, Mani Coraci? Se eu pudesse eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. E no dia de semana é bom! Você, claro, mandei aquele corpo e balhar da Academia Belfort, a melhor academia do estado do Pará. Unidade 1 na Sacramenta, Unidade 2 no Telégrafo, Academia Belfort. Ao comando do nosso amigo Júlio, os melhores personagens por lá. Mas igual o Franzinha, vai na Belfort. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Carroça é festa, a comitiva líder das fronteiras. A Carroça da Saudade. Amanhã tem Castanhal. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. O aniversário hoje também da tia Lu. Parabéns para você. E também aniversário do meu amigo Raul, juntinho com a sua esposa Josi. Veio comemorar o seu aniversário aqui na Luciosa. Parabéns, Raul. Alô, Josi. RJ Butimarca no comando. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. O Joel, a Ruth também da Quinta Rua. Tá por aqui, um grande abraço pra vocês. Curtida Luciosa. Vamos nessa, galera. Te liga nesse som aí, ó. Pensa numa mulher furiosa e brava, papai. Mas ela gosta de amor assim, ó. Te liga. Quero te dizer o quanto estou apaixonada. E desta vez não estou enganada. E quero sempre estar com você. Bora, carroça! Eu quero viver te amando numa fúria louca. Sentir os teus abraços e teus beijos. Dizer que sempre quero te amar. O Wellington Franzinha comandando. Eu não quero te perder por nada desse mundo. Mesmo vivendo esse amor vagabundo, estar com você. Nosso amigo Matheus também, os prostitutos da saudade. Um abraço pra vocês. Amigo Seco Produções já por aqui. E ele avisa que tá chegando o xerém do Franjinha, viu? Te liga. A gente vai conversar detalhes. Vem, amor. Vem correndo para mim. Marcelo, manda um telão aí, meu parceiro de birita, no final de semana. Tá chegando o xerém do Franjinha. E ele é um dos padrinhos, papai. Vamos embora! Quero te dizer o sempre quero te amar. Diz aí, mulher. Eu não quero te perder por nada desse mundo, mesmo vivendo esse amor vagabundo, mas quero sempre estar com você. Daqui a pouquinho tem Josias, tem Tomásio modetorando muito som pra galera. Tem muita coisa boa pra rolar, mas meu irmão, para mim já não importa nada. É com você que eu quero viver. Vem, amor, bora embora assim. Bora, vai. Carroça da Saudade, trazendo as top dançantes pra você. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, sou eu, sou eu. Aquela estrela que brilha, lá em cima sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Danilo, domingo aniversário, né? Sou eu, areia do mar. Aí, Danilo. Sou os verdes das matas. Sou eu a luz do luar, do luar, do luar, do luar. O sertanejo que vaga, mundo afora sou eu. Sou eu, sou eu. Nosso amigo piloto de Lúcio também na área. Um abraço pra você, bora piloto! Sou as curvas do vento, sou eu a areia do mar, sou os verdes das matas, sou eu a luz do luar, do luar, do luar. Paulo e José, os empresários da RJ Multimarcas. Aniversário deles, comemorando aqui na Luciosa, agora sim. Sou o gerente Bibi na área. Sou eu, aquela estrela que brilha, lá em cima sou eu. Sou eu, sou Bibi, eu. O grande gerente da equipe Sem Fronteiras. Mundo afora sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Sombra, a galera dançar. Sou eu. Vamos embora agora sim. Sou eu. Bora, mansão, como é que é? Hoje, domingo, aniversário do nosso amigo DJ Danilo, considerado o consagrado aqui de Guaraci. Vai ser com Alex Só, novíssimo, Leãozinho Saudade e Márcio Som. Vai ser na sede do Olaria, viu? Na sétima rua. Vai arrebentar. Aniversário do meu amigo, DJ Danilo, considerado da saudade. E me fez um convite que eu não pude hesitar. Você foi muito direta ao me convidar. E você? Você é uma delícia, me leva pra casa, me leva pra casa. A música aí do Marcos Delícia, é verdade. Canta, canta. Você é uma delícia, me leva pra casa. Viva Marcos, me leva pra casa, me leva pra casa. Absolute. Já faz algum tempo que a gente não se vê. De repente me bateu uma saudade de você. E por isso hoje resolvi lhe procurar. Se você me permite, quero lhe convidar. me leva pra casa. Você é uma delícia. Velho tempo, hein? Me leva pra casa. Como é que é? Me leva pra casa. Amigo Raí Costa, um abraço. Oficina RC. Me leva. Um abraço pra você. Casa. Aqui em Coraci. Tomando toda! Domingo 27, o Festão dos Fogos. A Luciosa detonando muito som. Vai ser no Casota. E tem bônus aqui com o Maluquinho, papai. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo tempo pode apagar. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. A sequência da Caixa Preta, hein, Boca? Olha a emoção. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo tempo. WR Lanche, olha aí, babuíno. Clareou. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, no portal, vou ter a presença do meu amigo espetacular Josias. Vai correr no meu lado 5 km. Eu te quero. E eu vou seguir com os 10 km, viu? Josias vai acompanhar amanhã a corrida. Vai narrar, na verdade. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. A melhor e a maior aparelhagem do norte e nordeste do Brasil. Orgulhosamente Marajoara. Chega aí, coração, tem que tocar o hino, papai. Vem, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em Coraci. Ai, vem, meu amorzinho, eu te levarei nesse domingo, festival em Coraci. Nesse domingo festival em Coraci. Em Coraci, nesse domingo festival em Coraci. Em Coraci, oi. Em Coraci, oi. Em Coraci, oi. Em Coraci. E a maçã? Super lotada a mansão de ponta a ponta. Todos os 4 cantos. Vem, meu amorzinho, eu te levo. Da mansão em Coraci. Nesse domingo, festival em Coraci. Ai, vem, meu amorzinho, eu te levarei. Nesse domingo, festival em Coraci. Bora detonando muito som pra galera. Olê, olê, olê, olê, olê. Dudu e a Tati, tá na área, um abraço a vocês. Em Coraci, ui. Em Coraci, ui. Em Coraci, ui. Em Coraci. Em Coraci, nesse domingo festival em Coraci. Em